pode crer. Grupo Moleque Doido, WX, Sorel e EDC. É rap nacional, pode crer, véi. Cadê os maloqueiros do rap nacional, hein, véi? Vamos soltar os bichos nessa porra aí, que cadê o véi? Se tiver maloqueiro, vamos tocar o terror aí. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas um malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas um malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, não sou quem me envolveu, agora é problema meu. Eu sou culpado de tudo, achado de vagabundo, o bandidão da quebrada, eu sou é todo mundo. Porque eu ando de bermudão, a barreta cordão, ouço rap pesado, chamado sou de ladrão. Mas vejo os calos na mão, eu sou um trabalhador, me vista assim porque gosto, analfabeto não sou. Me dá licença, doutor, escute o meu argumento, se já o regulamento. Vivei presente e tormento, ladainha de gambé, duro de ouvir. Pega o meu depoimento, eu quero sair daqui. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Então sou maloqueiro, sou maloqueiro. Sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro. Sei que sou chamado de maloqueiro, que sei que sou suspeito de toca terror. Mas o que é bom pra você também é bom pra mim, então por que você se acha diferente de mim? É, nunca fiz mal a ninguém, é sério. Quem procura acha cachorro em necrotério. Eu não vou matar malandro pra ser morto depois. Se tem um beck na roda, enrole um pra nós dois. Pra mim o principal suspeito é o cara de cinza, com jeitão de boiola parado lá na esquina. O racista que acha que todo preto é suspeito, então larga do meu pé e vai prender o sujeito. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Eu não sou marginal, não sou ladrão de varal, nunca roubei um real, apenas como um brau. Sou todo policial, que só quer ver o meu mal. Vou te falar a real, não sou nenhum paga-pau. Se você quer me prender, coloque logo a algema. Um inocente na papuda e cobre todo o esquema. Revide corrupção, disseminando os irmãos. É hora da reação, então toca a decisão. É, seu delegado me diz quem é o maloqueiro. O cara de barreto, o cara é fuleiro. Por causa do meu estilo, o moleque sobrou pra mim. Eu sou suspeito de um crime que eu não cometi. Maloqueiro sou eu, o errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, o errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Pode crer, Grupo Moleque Doido, WX, Sorel e EDC. É rap nacional, pode crer, véi. Quer que eu assine o B.O.? Eu não sou mais de menor, eu não vou assumir só. Se eu assinar é pior, moleque não teve dó, deixou ele só o pó. Fala a verdade é melhor, Gambé só sabe dar nó. A palavra do maluco é bem mais forte que eu, mas o vizinho tá ligado que quem matou não fui eu. Diz que é queima de arquivo, é menos um maravilho. Que gosta de levar tiro, de nada volta o tiro. Só todo maluco na quebra, sou mala esperto e vira papel. Escapa dos tiros, corre da polícia, se não deve nada é ser notícia. CBP, não confia em ninguém. Moleque folgado pela quebrada, tem. Então se liga, seu delegue, olha o que você diz. Eu gosto do meu estilo, assim me sinto feliz. Vocês me chamam de beba, fica tirando a favela. Mas o bandido tá de fato e não de abarreta. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Maloqueiro sou eu, errado sempre sou eu, mas o malandro morreu, mas quem matou não fui eu. Sou maloqueiro, sou maloqueiro, hey. Sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro, sou maloqueiro, hey. Sou maloqueiro, sou maloqueiro. E aí, rapaziada, quem é do rap nacional aí, véi? Já vi que tem ninguém do rap aqui, só tem hip hop gringo aqui, hein, véi? Só porque tá em Itaguatinga, todo mundo aqui é igual. Não importa quem começou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou quem começou ontem, tá ligado? O importante é que tá todo mundo no rap nacional. É isso. Pode crer, véi. Valeu, ninguém aí. Ninguém é melhor do que ninguém, tá ligado?